os dois tipos de sementes. Cada um planta o que quer. Depois vem a colheita. Sementes de vida. Amor, paz, fé, bondade, justiça, verdade, humildade, abnegação, integridade, perdão, compaixão, lealdade, mansidão, fidelidade, sinceridade, respeito, trabalho, generosidade, domínio próprio, diligência, moderação, benignidade, paciência, temor a Deus. Sementes de morte. Ódio, violência, incredulidade, malícia, impiedade, mentira, soberba, egoísmo, perversidade, vingança, crueldade, traição, ira, infidelidade, falsidade, insolência, trapaça, avareza, libertinagem, preguiça, prepotência, inveja, precipitação, iniquidade. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Decretos da Fé. Blogspot.com